Paulo, para o pushback 589624. Livre push, chama para o táxi. Tá livre push, 589. 5717, autorizado por estacionamento no 10, chame para o táxi. O altímetro é 10018. 018, chama na táxi. Bridge negativo, mantenha leda. Obrigado. Quatro nove, chama agora Recife 251. 251-7749, obrigado. Esse objetinho 717, BB 127340, terra com o 5717, autorizado táxi via Pátio 1 no Índia Alfa, chame no ponto de espera ponto para decolagem. O QNH 1018 permanece. Pátio 1 no Índia Alfa, chame no QNH 08, 5717. Salvador para o táxi 5896, 76 a bordo, 3 horas e 10, alterna Galeão. Livre à direita, chama no ponto de espera, pronto para a decolagem, 5896. Está livre à direita, chama, pronto, 5896. Espera pronto, 5896. 8-9-6, autorizado a alinhar e decolar da 1-0, vento é de 1-2-0 graus, uma dezena de nós. Alinha e decola, 5896. Com 7 no 7, após o colega ali, mantenha no 0. Ali mantém, fecha no 7. Web 5896, decolou do Salvador aos 1-2, o controle em 1-2-0.8, bom voo e bom dia. Chamarei, bom dia, Porto Gringo, 5896. Controle Salvador, bom dia, 5896, Web Jet. 5896, sobe 340, vou dar. Subindo 340 da El, obrigado. Para separar o tráfego à frente, está cumprindo a mesma subida, o mesmo nível aqui. O 5717, livre decolagem da 10, vento de 120 graus com uma dezena de nós. Web 5717, decolou aos 15, chame o controle em 120 decimal 8, bom voo e bom dia. 08, 77, bom dia. Salvador, bom dia, Web 5717, decolado 1800. 27, sobe 340, mantenha o perfil da Cidadel. 340, mantendo o perfil 17. Webjet 5896. Siga 5896. Siga Salvador, 5896. Salvador, Webjet 5896, na escuta. Chama Recife agora, 1251. 1251, bom dia, obrigado. 95, navio chegada a ponte 2000 pés. Mande 804, navio chegada bom para 3 mil pés, ajuste 1018. Webjet 5717, chama agora Recife 251. Autorizado desvio à direita, próximo a 5 milhas. Seguinte, autorizado desvio, é o 995. Reporta estabilizado na LS, autorizado mesmo com ajuste 118. Eu tenho sobre 18 autorizado LS no 804. 3000 ou no 804 autorizado.